E a militância sempre esteve muito próxima de mim, né? Meus pais tinham um trabalho não organizado exatamente, né? Mas estavam sempre às voltas em ajudar alguém, em bairros pequenos ali da periferia de Santo Amaro, em estar junto das pessoas. Depois eles tiveram um comércio, um bazar, depois uma lanchonete. Enfim, a presença das pessoas estava sempre, sempre conosco, né? Então, eu gosto de contar isso porque, enfim, é de onde eu venho, né? E eu me apaixonei por letras e literatura e livro muito cedo. Meus pais não eram leitores, na minha casa não tinha muitos livros, mas eu amava livros e a escola teve um papel evidentemente imenso, preponderante nessa questão, porque, de fato, eu estava sempre na biblioteca e lendo muito. E aos 13 anos eu ganhei o presente dos deuses, né? Eu ganhei um curso que os melhores alunos da escola daquele ano ganharam, e eu era uma excelente aluna, e nós tivemos curso de biblioteconomia para adolescentes, nem se falava adolescente na época, era jovens mesmo, e fomos trabalhar nas escolas, né? Então eu trabalhei dos 13 aos 15 anos como bibliotecária, ganhava um bom dinheiro, assim, a APM me pagava, imagina. Eu era até registrada, uma situação impensável nos dias de hoje, né? Enfim, essa é um pouquinho, esse é meu lugar de fala, um pouquinho, né? E essa paixão pelos livros, pela literatura, pelo objeto livro, me acompanha até hoje. E trabalhei muito com povo de rua, com fundações, com institutos, na rede pública e privada de educação, enfim, aos 60, né, a gente tem um longo percurso. Mas como é que eu fui parar no sistema prisional, como é que eu fui ler para pessoas encarceradas, no caso, mulheres, né? Foi por mãos de outras pessoas apaixonadas por literatura, né? Foi um grupo que já estava formado, chamado Leitura Liberta, e aí acho que o nome do nosso coletivo já diz muito, né? Leitura Liberta. E é um trabalho, na verdade, simples de certa forma, né? Vamos toda uma vez por semana. Nós, no nosso caso do Leitura Liberta, vamos no presídio do Butantã, no CPP Butantã, e lá nos reunimos com as mulheres que desejam estar conosco, não é um trabalho obrigatório, e lemos, escrevemos, fazemos arte, meditamos, né? São várias atividades em torno da narrativa. Então, talvez aqui eu possa dizer que não seja exatamente em torno do livro, mas em torno da narrativa, o que é narrar. Então, pode ser narrar com objetos, pode ser narrar com o livro, pode ser narrar com o corpo, né? Os livros estão sempre presentes, né? Então, a atividade, a gente fica ali 2 horas e pouco, às vezes 3 horas, depende muito da organização do presídio. A gente gostaria de ficar 4, 5 horas, né? Mas tudo é muito rígido, tudo é muito apertadinho, então... Então, nesse trabalho que a gente faz, o final da atividade é sempre uma distribuição de livros. É um mar de histórias, onde colocamos ali um pano colorido e os livros todos em cima desse pano, os livros que a gente vai recolhendo, vai levando, que outros voluntários vão nos dando. E vamos agregando, então, esse arsenal de livros, né? Então, sempre tem livros. Estou fazendo essa diferenciação um pouquinho para ficar claro isso, né? Quer dizer, a gente trabalha com as narrativas, que não necessariamente estão nos livros, porque nós temos no presídio estrangeiras, nós temos pessoas não alfabetizadas, pessoas que não gostam de ler, né? Então, não dá para a gente aqui se enganar, né? Dizendo que todos são leitores e que amam ler. Não é verdade, né? E a nossa ideia não é só formar leitores, a nossa ideia também é que as mulheres ali presas, enfim, encarceradas, tenham algumas horas de absoluto deleite, de absoluta liberdade, de carinho, de fraternidade, junto das narrativas, né? E aí é claro que nós todas que somos voluntárias, a gente acredita muito na força desse trabalho. A gente acredita que a literatura, como Antônio Cândido sempre nos ensina, é um direito humano. Né? E ele diz isso de uma maneira belíssima, porque não é um jargão ou uma frase de militância, não. Ele diz que a literatura é um direito humano porque ela nos humaniza, não que nos torna bons ou maus, né? Ela nos humaniza, faz com que a gente entre em contato com tantas outras formas de viver e de pensar e de estar no mundo, que a gente se humaniza, se torna mais humano, né? Enfim. E que a fabulação pensada também não só nos livros, mas no cinema, na televisão, na música, na religião, no assovio, no canto, na dança, ou seja, tudo que não é pautado apenas na realidade, então esse grande acúmulo de atividades que ele dá o nome de fabulação, nós temos o direito de fabular todos os dias. E se a gente não fabula, a gente adoece, a gente morre, a gente entristece, enfim. Então ele tem uma longa tese sobre isso, sobre a literatura como um direito humano. Então é claro que nós todas, voltando à frase que eu comecei, é claro que todas nós que somos desse coletivo, a gente acredita nisso pia e fortemente. A literatura humanizadora, a literatura é importante, enfim. Então a gente de fato acredita nisso. Então essa também é o nosso jogo. Célia, só um minuto, não querendo te interromper, mas vamos para um intervalo musical. Na volta, continuamos essa nossa conversa. Que tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvide sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Continuamos a nossa conversa com Celinha Nascimento, do coletivo Leitura Liberta. Por um outro lado, existe um outro trabalho de literatura, também feito em presídios masculinos, femininos e em todo o Brasil, que é a remissão de pena. A remissão de pena virou lei há pouco tempo, não saberei agora dar aqui a data correta, não quero me enganar, mas ela é uma luta também, começou com um juiz em Santa Catarina que teve a ideia de ler, então, de comprar livros para um grupo que desejasse e depois fazer um teste, uma prova, e quem fosse muito bom nessa prova ganharia alguns dias de remissão. Pode parecer cruel falando assim, mas não foi. Ele teve uma ideia muito boa, que era de fazer as pessoas lerem, se encantarem pela leitura, conversar sobre a leitura. Então, essa prova que eu estou citando aqui não era uma prova escrita, era um debate. E ele convidava especialistas para o debate. E para tudo isso ele usava um dinheiro, que era um dinheiro que ficava numa conta lá, que ele sempre achou que ficava um dinheiro esquecido, de multas, enfim. Então foi muito interessante o que esse juiz fez, pena que eu esqueci agora o nome dele, não pesquisei antes de começar a gravar, porque é um homem interessantíssimo, né? Ele uniu ali essa ideia da literatura com esse dinheiro que estava ali esquecido nas contas, enfim. O primeiro livro que ele leu com a população encarcerada foi Crime e Castigo, né, de Dostoiévski, justamente porque ele queria muito que as pessoas passassem por essa experiência, de ver como essa experiência contada trágica e fantasticamente, né, por um autor, enfim. E isso acabou fazendo escola, muita gente achou que isso era maravilhoso, e, enfim, isso ganhou o mundo, né, e agora é lei. Esse nosso trabalho, que não envolve exatamente essa tarefa, como esse juiz desenhou, através de uma resolução deste ano, é possível que a gente também consiga ter remissão de pena com o nosso trabalho, o que seria fantástico, né? Seria maravilhoso. Mas o que aconteceu? Desde março do ano passado, por conta da pandemia, a gente não voltou ao presídio. Nós não está permitida o nosso retorno, né? Não está permitido, desculpe, o nosso retorno. Nós chegamos a gravar muitas atividades, gravamos vídeo, contamos histórias, mas tudo no presídio é muito lento, é tudo muito burocrático, muito difícil. Então, na verdade, nós nem sabemos se as moças assistiram esse nosso trabalho. A gente, de fato, não sabe. As informações são confusas, são contraditórias, então, às vezes, a assistente, a agente diz que sim, outras que não, depois diz que ninguém quis assistir. Depende muito, infelizmente, do humor um pouco de quem está ali na gerência. É um trabalho muito difícil, é muito maravilhoso para nós que fazemos, porque a gente aprende imensamente com todas, mas é muito difícil, sem dúvida nenhuma, porque a gente se depara com o rigor burocrático e muitas vezes desnecessário do sistema prisional, porque nós fazemos todo esse trabalho sempre com alguém da pastoral carcerária. Então, isso nos dá um aval, né? Isso nos dá, digamos, uma proteção para o trabalho. E mesmo assim, esse aval, essa proteção não são levados em conta. Então, sempre tem uma burocracia muito grande para entrar, para levar os materiais. Vou citar até aqui um exemplo. Uma vez, por exemplo, eu levei uma caixa de Maria Mole, que eu mesma fiz em casa, né? Fiz toda ali, com o maior carinho, tinha uns 100 quadradinhos de Maria Mole. Tava uma delícia, assim, né? É um doce que eu sou muito boa para fazer. E quase que não passa, porque tinha coco, e não entra coco ralado na prisão, porque pode ter cocaína no meio. Imagina, era uma coisa que a gente jamais tinha pensado numa situação dessa, né? Não poder entrar a Maria Mole, que podia ter cocaína no meio do coco. Então, acabou entrando, né? Mas, nossa, depois de uma longa conversa, enfim. Então, o sistema prisional poderia ser nossos parceiros, e nem sempre são, né? Não chegam a ser inimigos também, não, mas tem sempre entraves, dificuldades, enfim. Mas posso dizer a vocês que muitas mulheres que saem do sistema continuam escrevendo, muitas se tornam poetas, isso é uma faceta muito interessante, o quanto escrever sobre a sua experiência, falar da sua experiência é importante para essas mulheres. E o Sarau de Asas Abertas está aí para provar isso. As editoras independentes lançando muitas mulheres. Eu estou falando mais das mulheres porque eu trabalho com as mulheres, né? Mas não é diferente no sistema masculino, não. Me desculpem aqui, eu estou focando mesmo na prisão feminina. E para encerrar, é breve essa minha participação, eu acho que todo mundo pode ajudar. Primeiro sendo voluntário, então pode entrar em contato com a pastoral carcerária para ver o que é possível fazer. Nós estamos agora com uma campanha, por exemplo, muito recente, mesmo para nós que estamos aí na trajetória há muito tempo, que é sobre a miséria menstrual. Um tema difícil, um tema que a gente sempre soube, mas que a pandemia escancarou. A higiene e a saúde, o bem-estar das mulheres é muito mais complexo no sistema, né? As mulheres que estão aqui me ouvindo sabem disso, né? O quanto o nosso corpo demanda mais cuidado, mais atenção. E a gente, de fato, tem notícias e cenas que a gente vê de mulheres que sem absorvente, sem calcinhas, usam jornal, usam até pão nos dias em que estão menstruadas. É uma situação muito triste. Então, essa é uma campanha nova. Até essa forma de dizer, né, miséria menstrual, é algo bastante recente. Mas a gente precisa, às vezes, de enxoval para mulheres que acabam dando à luz na prisão. Precisa, enfim, de materiais os mais variados. Então, a pastoral carcerária é um lugar que vocês podem entrar em contato, que eles vão lhes dizer o que fazer. O nosso coletivo, a gente tem uma página no Facebook, Leitura Liberta. Mas acho que a ajuda maior, sabe, que qualquer ouvinte aqui pode dar é ir lutando contra o próprio preconceito, contra o sistema prisional e contra as pessoas da prisão. Tem muito inocente dentro da prisão. E mesmo as pessoas que não são 100% inocentes, elas merecem tratamento justo, julgamento justo. E o que a gente vê nas prisões hoje não é isso. Né? As pessoas que se mantêm na prisão são as pessoas muito mais pobres, as vulneráveis, as miseráveis. Né? Você pode até dizer que a justiça é para todos, mas o acesso à justiça não é para todos. Então, essa verdade até religiosa, digamos, né, da justiça universal para todos, eu de fato acredito nela. Mas você tem um caminho, um percurso, um acesso, que aí não é mais para todos. Né? Você precisa ter excelentes advogados, excelentes pessoas do seu lado. Então, o que a gente encontra de mulheres presas que não sabem onde estão os seus processos, que não fazem a menor ideia, não é que não sabem porque estão lá, mas não sabem que pé estão os processos, o que ela tem contra elas, de fato, não tem acesso, é muito triste isso. Então, eu acho que uma questão que todos podem ajudar é nisso, é de tentar olhar com um olhar mais humanizado, quem tiver a chance de dar chances para pessoas egressas do sistema, que é muito difícil. Imagine, se já é difícil achar emprego em qualquer situação, imagine encontrar emprego saindo do sistema. E a gente tem várias lutas, né? Por exemplo, que a pessoa assim que sair e cumprir sua pena, deixe de ser uma pessoa fichada, né? Esse termo fichado, porque ela não a vida dela fica muito amarrada, muito atravancada, porque ela fica com essa marca, essa mancha, e mesmo já tendo cumprido tudo e tal. Uma outra questão que poucas pessoas sabem, eu não sabia até então, todas as pessoas que são presas, elas têm uma dívida com o governo, elas têm uma multa a pagar. Essa multa, ela é calculada, não faço a menor ideia de como se chega nos valores, né? Pelo tempo, pelo tipo de crime, né? O tipo de delito, enfim, são valores altíssimos. Altíssimos, muitos impagáveis. Então, a pessoa, de fato, mesmo ela tendo pago sua pena e tudo, ela fica o tempo todo amarrada com o sistema prisional, seja na ficha, seja na dívida. Então, saber disso, se informar sobre essas questões, estar atento, também é uma maneira muito boa e fraterna de contribuir. Bem, agradeço o espaço que me deram para falar, estou super à disposição. Vão lá no nosso espaço. Eu confesso que a gente não põe muita coisa, somos todos muito ocupados, então a gente não alimenta o tanto que deveria alimentar. Fiquem bem, cuidem-se, vacina para todos, viva o SUS e bastante fraternidade para a população carcerária. Um abraço a todos. Sabemos que não vamos heredar nada mais que ruína, porque a burguesia tratará de arruinar o mundo na última fase de sua história. Pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este instante. Lembrando a todos, guerra aos senhores, paz entre nós. Até o próximo encontro. Tchau, até o próximo programa.